lava a alma sem molhar. Água, uma lente da história. Há mistérios que demoram para a gente enxergar. Água, transparente muita vida. Toda vez que é bebida, lava a alma sem molhar. Te convidei, você gostou? Vem me beber, me lava a alma, meu amor. Te convidei, você gostou? Vem me beber, me lava a alma, meu amor. Te convidei, você gostou? Vem me beber, me lava a alma, meu amor. Te convidei, você gostou? Vem me beber, me lava a alma, meu amor. Te convidei, você gostou? Vem me beber, me lava a alma, meu amor. Te convidei, você gostou? Vem me beber, me lava a alma, meu amor. Te convidei, você gostou? Vem me beber, me lava a alma, meu amor. Te convidei, você gostou? Vem me beber, me lava a alma, meu amor. Chegou a hora do pau comer, do pau comer, do pau comer. You know, I still can't figure out what it is that that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. And he says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes. Oh yeah. Boa noite, bem-vindo a mais um programa Ronca Ronca, programa da gente, aquele um que orienta desorientando, ronquinho do dia 20 de março de 2007. Não dá ouvir um pouquinho mais com a minha voz aqui no retorno, pelo amor de Deus. Tá bom, chefe? No retorno aqui, ó, ali, aí, aí, aí, aí, aí, vem mais um pouquinho. Aí, aí, aí, beleza. Aí, ao fundo, uma das muitas músicas anunciadas semana passada que eu não toquei, no programa do dia 13. Esse é o remix do Digital Dubs para um clássico já da música brasileira, de Michael Sullivan. O cara bota a mão, o negócio vira ouro. Cresce, né? Como alguns preferem, né? Tá achando, né? E aí, Nandão, tranquilo, cara? Tudo na paz, tudo tranquilo. Tô com uma infecçãozinha. Como é que é? Tô com uma infecçãozinha, mas tá tudo certo. Alga, que o seu amor é sala. Aquele que não tem alma, não conhece o coração. Teremos uma promoção absolutamente única do programa de hoje. Fala aí, chefe, fala mais. Ó, Michael Sullivan. Manja Sullivan e Massado. Sullivan e Massado. É, verde mar, verde mar. Me leva para ver o mar. Pergunta o Júnior se tá bem ali o retorno. Tudo tranquilo aí, Júnior? Tá, tá na paz. Tá, tá tranquilo? Falando, tá... Me leva para ver o mar. Sempre bom lembrar que nós estamos ao vivo do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, para Vitória, para Recife e para todas as cidades que captam o som em FM da Oi. Vem cá, é Jefferson Nefren, que tá lá em BH, fala em BH. Jefferson, grande Jefferson, manda um abraço pra ele aí, Dr. Jefferson. Grande Airplane. Ele é o cara. Vem cá, Nandão, você que gosta dessa atmosfera um tanto quanto escura, vamos manter? Vamos manter. É? Vamos continuar. Então vai. Astrology never meant that much to me. The woman I thought was just so. She now tells me we ain't compatible. She says, see, look right here on the paper. You should be loving your neighbor. Loving my neighbor's out of sight. But I'm your man, and I'm just trying to do right. But I can see there's some trouble coming right here with this funky woman. The love I thought she had for me, and I see it's gone to some astrology. Well, baby, I can see your face. You better wake up before it's too late. Straighten up and make up your mind. Or you need a horoscope to find another love sign. Why, yeah! want your soul. She now tells me we ain't compatible. She says, see, look right here on the paper. You should be loving your neighbor. Loving my neighbor out of sight. But I'm your man, and I'm just trying to do right. Ronca, ronca. Anger. Abrimos então. Vem, vem, vem. Abrimos o programa com Michael Sullivan, remixado pelo pessoal do Digital Dub. A versão verde já. A canção original chama-se Vertemar. E aí ao fundo, ele, Curtis Mayfield. Protect them and those who may live in fear. We as the young wish to say in this song, God bless great America. We give thanks to the old for achieving their goal. It is now up to us, and we know we must build up a trust. And we want the power for the people. That's all we ask in our country, dear. Jefferson Airplane dando toques de BH, é, Nandão? Isso aí, Jefferson, tá chegando direto, ligadão na gente. Ah, que beleza, hein? Ô, Nandão, você já dançou muito esse disco do Curtis Mayfield, um clássico absoluto. Quer ver a música que você já subiu pelas paredes? Toda hora. Olha só, não, mas olha só, isso aqui você já ficou só de cueca ouvindo, né? Olha só, segura. Se lembra, né, quando tirou as calças pela cabeça? Vem, oh, Nandão, vem mais um pouquinho aqui, ó. Aí, aí. Hush now, child. Por exemplo, se não existisse essa música, Move On Up, não existiria Paul Weller. Grande Paul Weller. Consequentemente, não existiria o The Jam. Nem Style Council, Ira, Edgar Escandurra. Escandurra, grande guitarrista. Tá soltinho hoje, hein, Nandão? Though you may find from time to time complication. Mas olha só, nossa audiência pode começar a chamar amigos, amantes, família, que a promoção mais adiante, como eu disse no início do programa, absolutamente única, muito interessante mesmo para quem gosta do Ronca Ronca, para quem gosta de música e, sobretudo, para quem gosta de músicas exclusivas. O que teremos hoje? É um clima surpresinha. Manja, DJ surpresinha? Raul Mourão, grande DJ surpresinha. Claro. Vem cá, Nandão, esse teu cintinho de segurança fraco aí tá... Pô, tá apertadíssimo aqui. É mesmo? É. Então aperta mais, hein? Yeah. shoulder, 6 feet in a grave. I'm gonna make it up to Memphis. Better get my hair bumper. Then later out here, losing just my hair bumper. Gonna make it to Memphis, better get my hair bumper. If my little hair and bone don't spoil. Yeah, I bring my old lady sugar, buy my black hair bone. I bring my baby sugar, laugh by my black hair bone. Got a pretty feeling right up, something's going on wrong. Ronca, ronca! As árvores somos nozes. Nós. As árvores somos nós. Nandão, tu é chegado numa slide guitar, né, cara? Muito, muito, muito. Johnny Winter, ao fundo. Aprecio muito. Como é que é? Aprecio muito. Opa! E, rapaz, com muita alegria que na última Uncut nós vamos mostrar o CD só com bandas americanas e canadenses, independentes, novas bandas. Esse CD acompanha a última edição da Uncut. Então, na revista vem a propaganda de um show do John Winter na Inglaterra. Há uns anos atrás, o John Winter foi anunciado, né, de tocar no Brasil, mas ele teve altas, ainda tem altas cipitucas de saúde, né? Ele nasceu como uma cipituca de saúde, na realidade. E ele cancelou a vinda dele ao Brasil. Então, ele continua na ativa. Eu falei, meu Deus do céu, Ronquinha tem que vir com o Johnny Winter, né? Esse, na realidade, é o primeiro disco de Johnny Winter. Intitula-se The Progressive Blues Experiment. Esse disco foi gravado em 1967. Olha a cara dele aqui. Eita. Nandão, totalmente Beatles, Sgt. Pepper's, né? Roupinha assim de medieval, cabelinho Príncipe Valente. Mas esse disco foi lançado por um selo pequeno, Imperial, e logo depois ele assinou pela Columbia e lançou dois discos clássicos, né? O primeiro e o Second Winter, um disco originalmente vinil duplo, mas com três lados só gravados. Um não tinha nada, cego total. E aí depois, com o sucesso dele, eles relançaram esse disco espetacular do Johnny Winter, Johnny Winter, The Progressive Blues Experiment. Diz pro Júnior ali que eu vi o toque dele, o negócio do BG. Fala pra ele que eu saquei o BG. Ô, Júnior, o grande Maurício sacou lá o lance do BG. É, tranquilo. O programa tá cheio de gracinha hoje, viu? Cheio de gracinha. Mas enfim, o tal disco que vem com a Uncut tem por título Wake Up, 16 músicas da nova música americana, com The Shins, Broken, Social Scene, TV on the Radio, The Dias, Clap Your Hands and Say Yeah, novo disco. Mas nós vamos ouvir uma banda que jamais passou por aqui. Ela chama-se Tapes and Tapes. Still afraid of home. killer. Just tell me one more thing. Is it mine or is it some other ring that you wear as we lie in bed tonight? Killings of Lorda, killings of Lorda, killings of Lorda, those trees won't fell with my head. Kelly, hold your water, Kelly, hold your water, Kelly. Zvaita seiko mwanangu? Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, mai vako 2 neweka wechitatu. Nababa mudiki Francis. Onka Ronka. Eleitor, para os bandidos na política que existe em Brasília e nos estados, pena de morte. Pena de morte, pena de morte, pena de morte. Gente amiga. Gente boa, gente amiga. Peço seu voto. Conto com seu voto. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Conto com seu voto. Conto com seu voto. Peço seu voto. Peço seu voto. Nandão, aqui ao fundo, o Burial, ou Burial, que tanto medinho causou em você recentemente. Manja, tá lembrado? Você é todo borradinho? Claro, chefe. Opa. Nós ouvimos do CD da Uncut, a banda Tapes and Tapes. E logo depois, uma exclusividade do Ronca Ronca. E aí, a gente cai na promoção e conta uma história super bacana. Nandão, volta lá com Viva Las Vegas, pelo amor de Deus. Aí no fundo está o Canastra, a banda carioca. Grande Canastra. Espetacular. Muito bom. Que esteve... Baixa mais um pouquinho, Nandão, por favor. Que esteve essa semana aqui no estúdio da Oi FM. E realizou esse som. Isso é ao vivo. Gás, Nandão. Isso é ao vivo. Trombone, trompete, duas guitarras. Bateria, kitzinho compacto do Marcelinho Calado, Renatinho na guitarra, baixo, enfim, o Canastra todinho aqui dentro do estúdio, se apresentando pra gente, testando o som. Conclusão da história. Nandão, nós estamos exatamente na véspera, baixa mais um pouquinho, Nandão, por favor. É, nós estamos exatamente na véspera do Ronquinha completar um ano na UFM. Grande acontecimento. Ronca Ronca começou... exatamente no dia 21 de março de 2006, aqui na UFM. Então, a partir da próxima semana, na realidade nós já estamos com a criança soprando velhinha, de um ano. Primeira velhinha. As beiras de completar um ano. A partir da semana que vem, o bicho vai pegar aqui, o Canastra vem ao vivo. Os seis voltam de novo à UFM para nós realizarmos duas horas do Ronca Ronca com a presença deles aqui. Vão trazer música inédita do disco. Segundo álbum do Canastra, está prestes a sair. Enfim, e atrás do Canastra vem um monte de gente. Tony Platão e banda estará aqui no dia 3 de abril. Grande Tony, porco imundo. Que isso? Abraço, Tony. Cassim, nossa inspiração permanente, um dos responsáveis pela trilha de abertura do programa, estará aqui provavelmente no dia 13. 6, 7, 13. 3, 3... Daí no dia 17 de abril, Cassim com o Domênico e o Moreno estarão aqui apresentando o novíssimo disco dele, né, que fecha a trilogia. Enfim, um monte de atração nós estamos programando para a comemoração do programa. Então, exatamente já com essas atrações confirmadas, o Cassim mais dois, o Tony Platão com sua banda. O Tony é uma estrela da novela. Tony, né? Tony ficou... E o Canastra aqui ao fundo, espetacular. A promoção é a seguinte, nós temos três ouvintes que a partir de agora podem faturar um CD, que é o final das comemorações, quando nós tivermos com todas essas gravações realizadas, mixadas, né, tudo azeitado direitinho, como essa aqui ao fundo não está, isso aí é tosco. Volume, Nandão. Voltei aqui com Burial. Mas enfim, então, semana que vem o Canastra aqui, depois o Tony, depois o Cassim. Então nós vamos, ao final dessas apresentações, vamos compilar os melhores momentos, tanto do Canastra, quanto do Tony, quanto do Cassim. Vou e vamos dar mesmo para três ouvintes que a partir de agora, no programa de hoje, vão fazer parte do sorteio. Então, como eu disse, que o Ronca Ronca amanhã já completa um ano de vida na UFM, o que a gente quer saber... é o que você gostaria, o que você daria efetivamente de presente para o Ronca Ronca no seu primeiro aniversário na Oi FM. Tem o caminho aí do site, maluco? Tem sim, é fácil, facinho, facinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, lembrando que hoje eu não estou muito bem de saúde, é fácil, ouvintes. Ó. Só hoje, é? Só hoje. Só hoje. OiFM.com.br, clicar na opção Fale Conosco, selecionar a rádio do Rio de Janeiro, o FM Rio de Janeiro. Lembrando também que nós estamos tomando conta do Brasil aí. Opa! Oi FM aí. E só escrever... Responder o que você daria de presente. Exatamente, para Ronca Ronca no seu primeiro aniversário. Contemplaria o Ronca Ronca com o quê? Isso. Enfim. Então, nós vamos sortear ao final do programa de hoje 3, que vão faturar no final de abril um CDzinho totalmente personalizado ao UFM do Ronca Ronca, com os melhores momentos até agora já garantidos. Pois é. Tony Platão, Canastra, terça-feira que vem ao vivo aqui. Cassim mais 2 e outras surpresas que vão aparecer nessa comemoração, certo? Certo. Beleza? Claro. É válido lembrar também que essa passagem, isso aí foi só uma passagem de som do Canastra. É, exatamente. Passagem não foi de som. Foi a Vera. Não, tosqueira total só pra sentir mesmo. É, o groove dos caras. É, o tamanho da encrenca, né? Mas tu tá com a saúdezinha abalada, hein, Nandão? Também andei comendo umas coisas erradas. É... Bom, pelo menos eu já mostrei o remix do Digital Dubs para a música do Michael Sullivan. E semana passada eu anunciei, não mostrei, a música do Black Future. Black Future gravou uma nova canção que pertence a um documentário realizado pelo cineasta Paulo Severo. A música é essa aqui, ó. Eu Quero Tocar a Lapa. Das areias de Espanha, a cerca da Tiradentes, o beco dos Carmelitas e a igreja do desespero. Ali tudo morre, nasce, tudo se cria. Os poêmios nos bares e sobrados cantam em poesia sua alma. Eu quero tocar a Lapa, tocar o Miguelzinho e o Meia-Noite. Eu quero tocar o Cabaré Brasil. Eu quero tocar a Mendiçá, onde late Joaquim Silva e todo o roteiro de Dor e Prazer. Eu quero tocar o seu lixo, amar todo o seu brilho. Eu quero tocar a Lapa, delírios com capipas e miraias, navegar na poesia sem ser teu poeta, fazer lágrimas e rimas que não pareçam punhetas. Eu quero tocar o seu sangue, dançar na sua libido. Eu quero tocar a Lapa, tocar a orgia dos malandros iluminados por cabarés. Eu quero tocar a Lapa. Eu quero tocar o Novo México, o primor Casanova Poli Imperial. Sonhar com boneca, nosso grande amor. Estranho canto do rio, reduto de sobrevivência. Ruas obscuras, onde passeiam heróis e artistas. Camisas de seda, corpos constantes, bandeiras, ossos partidos. Eu quero tocar a Lapa, pintando sete coroas com chapéu do Chile. Abrindo foi Nelson Naval, dedos abarrotados de anéis. O Suadouro na Rua Taylor, o Bandeira na Moraes e Vale, o Pintor na Teotônio Regadas, o Maestro na Resende, o Sobrado da Lavradio e da Mendiçá. Era lá que vivia a mulata do Malacoxê. Eu quero tocar, tocar a Lapa. Eu quero tocar, cantar, dançar a Lapa. Eu quero tocar, tocar a Lapa, tocar a Lapa, tocar a Lapa, tocar a Lapa, tocar a Lapa. Yeah. Aí ao fundo, o Black Future, eu quero tocar a Lapa. Nandão, olha o Satanese. A cerca da Tiradentes, o beco dos Carmelitas e a igreja do... Nandão, vamos repetir a promoção, cara? Bom, é válido, é válido. Tudo se cria, os poêmios... Então, exatamente na véspera de completar um ano, o Ronca Ronca nasceu no dia 21 de março de 2006... Estamos colocando essa promoção no ar. No final de abril nós vamos dar para três ouvintes que serão sorteados hoje aqui o creme do creme das apresentações que teremos a partir de terça-feira que vem, já confirmada a presença do Canastra aqui, Tony Platão e banda, Cassim Moreno e Domênico aqui também, cada um num dia, e outras atrações vão aparecer na meiuca também. Então no final, quando a gente encerrar as efemérides, vamos fazer esse CD maravilhoso, totalmente personalizado, para três ouvintes que serão sorteados aqui. Então, para participar, você responda: o que você daria de presente de aniversário para o Ronca Ronca? Qual é o caminho, Nandão? O caminho é fácil, fácil, fácil. oifm.com.br, www.oifm.com.br, seleciona a opção Fale Conosco, seleciona a rádio Rio de Janeiro 102,9, daí... Mande a sua mensagem. Mande a sua mensagem. Não, tu quer uma pastilhinha Valda, cara? Tá com uma vozinha meio estranha, hein, cara? É, só uma infecção. Serve um chiclete? É. Aquele pãozinho de mel também tá vacilando, né? Boa, pãozinho de mel. Eu quero tocar a Lapa! Nandão, é a primeira subida para Bolívia? Primeira. O pessoal de BH chama. Jefferson, vai ser homenageado hoje, hein, cara? Grande Jefferson. Acho que de repente até na volta, hein? O que você acha, Nandão? É uma boa. Enquanto ele tá lá, né? Exatamente. Então vai, aperta aí, bonitão. Oi, eu sou a Bel, trabalho aqui na rádio e também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares.